You're amazing, your love lights up the night. Esta é a voz de Joana Gomes. É a nova vocalista dos Fingertips, um dos nomes mais afamados da música portuguesa da atualidade. A banda já é conhecida, mas Joana Gomes, quem é? De onde veio e como chegou até aqui? São algumas das perguntas às quais tivemos resposta na entrevista que agora lhe apresentamos, que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, em mais uma edição do Tempo de Antena. Fico também a conhecer o percurso da banda desde que Joana Gomes chegou e também há algumas novidades. Uma entrevista a não perder. Entrevista com os Fingertips, esta sexta-feira, dia 4 de novembro, a partir das 5 da tarde, em mais uma edição do Tempo de Antena. Recordar é, sem dúvida, a melhor definição para o programa Sons do Tempo, de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que o farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua Antena Web. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. Regrese la desdichada. nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so gratefully proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who could live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song and dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I could sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start? The one that had nothing can capture our hearts like a melody can. Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who could live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song and dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. I've been so lucky, I am the boy with the golden hair. I want to sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm singing. E-M.